comienza la fiesta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Guayando. Na porra nenhuma. 360 HD. Joga a mão, joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Edilson e Edielson, vamos lá, vamos ensinar. A onda é nova, muito, muito nova. A onda é nova, muito, muito nova. Joga o anzol e pra pegar as menina. Joga o anzol e pra pegar as menina. Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel e dá uma tremidinha. O Asayag tá pescando e DJ Vanderson olhando, preparando seu anzol, pronto para arremessar. Agora minha tropa, vamos todo mundo pescar? Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel e dá uma tremidinha. Sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco e Isabelense. DJ Gilberto Mix, the number one. Né, né, né, porra nenhuma. 360 HD. 360 HD. 360 HD. Joga a mão, joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Edilson e Edielson, vamos lá, vamos ensinar. A onda é nova, muito, muito nova. A onda é nova, muito, muito nova. Joga o anzol e pra pegar as menina. Joga o anzol e pra pegar as menina. Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel e dá uma tremidinha. O Asayag tá pescando e DJ Vanderson olhando, preparando seu anzol, pronto para arremessar. Agora minha tropa, vamos todo mundo pescar?